aqui, vai tocar seu coração. Tá tudo nos seus devidos lugares, mas não tá como deveria ser. Você seguindo a vida sozinha, eu com a minha parada em você. Termina comigo pra ficar com ninguém. Tá doendo mais do que você ficar com cem. E o meu erro, meu erro, meu erro, vou te perder pra mim mesmo. Mas se serve de consolo, tá doendo mais em mim. Naquela cama redonda eu não traí você, eu me traí. Por favor não sofra por quem não te merecer. Esse choro é todo meu, todo meu. Mas se serve de consolo, tá doendo mais em mim. Naquela cama redonda eu não traí você, eu me traí. Por favor não sofra por quem não te merecer. Esse choro é todo meu, todo meu, todo meu. Termina comigo pra ficar com ninguém. Tá doendo mais do que você ficar com cem. E o meu erro, meu erro, meu erro, vou te perder pra mim mesmo. Mas se serve de consolo, tá doendo mais em mim. Naquela cama redonda não trai você, eu me traí. Por favor não sofra porque não te mereceu. Esse choro é todo meu, todo meu. De consolo, tá doendo mais em mim. Naquela cama redonda não trai você, eu me traí. Por favor não sofra porque não te mereceu. Esse choro é todo meu.